bonde passando no baile. Bonde passando no baile, elas pira na. Bonde passando no baile, elas pira na picadinha. Quem tá passando no baile é a tropa do Pisa. Quem tá passando no baile. Se você fica na frente, os menor passa por cima. Se você fica na frente. Se você fica na frente, os menor passa por cima. Onde passa você?